está no ar. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Muqueca de Siri. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, conduzo essa carrapeta até as 9 da noite. Geraldo Azevedo e Chico César, Dia Branco. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, e se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, oh. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo, e nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto, esse tão grande amor, grande amor. Se você quiser e vier pro que der e vier comigo, Tiganá Santana. Flor destinada, depois Tulipa Ruiz. Ruas de contramão, sujas de inspiração, bloqueando o que for, não passando de dor. Se pusesse seguir, se pusesse a sentir o que sente o meu vão quando se pisa ao chão. O sereno deságua na ideia, a pujança ferida da cor. Evocando-se o não, sob cuja feição modulei meu lavor, fui o que nunca for. Transformá-lo ou mentir, que não há elixir, ir de encontro à versão da dentão pelo chão. O orvalho completa a azaleia, mas secar é o destino da flor. O sereno deságua na ideia, a pujança ferida da cor. Parmi les rues, les parcours des bienvenus, les idées pluvieuses plongent dans les berceuses. Puis l'enfant se retire pour jeter l'avenir au bout des mes possibles, l'avenir préalable. On ressent la chanson du destin effleurer les matins entrevus. On ressent la chanson du destin effleurer la nuit dans ma peau. O sereno deságua na ideia, a pujança ferida da cor. O orvalho completa a azaleia, mas secar é o destino da flor. Thank you. Albuquerque de Siri. Toda quinta, não, 7 da noite, ao vivo, no estúdio da Rádio Comunitária Campés. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Também é distribuído livremente para baixar, para ouvir, pelo archive.org. Dobradinha de Pedro Luiz, Rio Moderno, e depois ele e o Tremendão falando sobre a Tijuca. O Rio, cidade que é sede, dos jogos do amor é sede. Em convites que são mais de 1000, e vão do mais óbvio e vil ao mais tênue e mais sutil, e fazem do Rio, Rio. E quem teme ou não topa o que é bom, do Leme até o Leblon, e em Copa do Réveillon, do posto Sérgio Drummond, do sambódromo, do seminu, de um carnaval com amor a um discreto Grajaú. Sempre se rompe um tabu, a beleza da força no ar, da natureza em vulgar, desse lugar singular, convida-nos a amar. A beleza da força no ar, da natureza em vulgar, desse lugar singular, convida-nos a amar. O Rio, cidade com sede, de fogo, de amor concede liberdade para azar ação. Pões, matos de montão, para caça e pegação, praia, praça, calçadão. Ipanema de cada sereia, gata sarada na areia, de tanta bandeira gay a fazer olhar quem vagueia. Ao redor da Rodrigo de Freitas, onde tu, amigo, espreitas perfis e pernas perfeitas, sonhando com quem te deitas. E quem quer ficar só por azar, lá na Lapa, em cada bar, ao som do samba no ar, sorte de quem rezará. E quem quer ficar só por azar, lá na Lapa, em cada bar, ao som do samba no ar, sorte de quem azará. O Rio, cidade que é sede, dos jogos do amor se excede, na cachorra do morro que excita, o baile em que ela exorbita, no sexo que se explicita, no funk que ela exercita. Mas o Cristo, afinal, redentor, vem abençoar o suor de um parador no pôr. Agora no arcoador, a visão da Bahia que educa, causa vertigem maluca, e eu quase morro da urca, ao pico do Pão de Açúcar. Uma louca sugesta no ar, de festa se preparar, de êxtase para par, convida-nos a ficar. Uma louca sugesta no ar, de festa se preparar, de êxtase para par, convida-nos a ficar. Uma louca sugesta no ar, de festa se preparar, de êxtase para par, convida-nos a ficar. Uma louca sugesta no ar, de festa se preparar, de êxtase para par, convida-nos a ficar. Onde passava, ficava todo mundo assim, o ponto era bem em frente. Aí o bonde parava assim, elas duas na janela assim. Aí o bonde ficava todo mundo olhando para os peitos delas. Você você tá no cancioneiro, desde os sambas de terreiro até o pop nacional. Tim Maia, Jorge Ferreira, Asmocado e o Waldir e o Roberto fazem seu manancial. Buscar a redenção por meio da canção é mais que obrigação, é possibilidade. Pro bairro, tradição, história da nação, vir contrabalançar o peso da bela e terrível cidade. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais suburbano. Desde os cafezais imemoriais de tantos barões que batizaram ruas, aos tempos de após já industriais, fios que teceram as histórias suas. Fábrica pitou, moleque vai pra escola, lambe, lambe, registrou, rei, rainha, peão, bate bola. Pique chafariz, volta de charrete, e no carnaval do asfalto, beijo e confete. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais humano. Divino, insano, tempo de menino é muito mais suburbano. Agora a Aracy de Almeida. Batucada surgiu. Depois Vânia Abreu. Bola bola. Batucada surgiu. Nenhum branco ficou. Que ser branco é ter cor. E pouco amor. Tanto amor que é mais branco que um sorriso do negro que nasceu só sem cor. Cheio de amor. Vão vivendo, vendo a vida terminar, chorando tanto por quem nunca pôde amar. Mas a vida se vai e é preciso sambar. Fazer samba é viver e não morrer. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu. Amor, canto amor que é mais branco que o sorriso do negro que nasceu só sem cor, cheio de amor. E vão vivendo, vendo a vida terminar. chorando tanto por quem nunca pôde amar. Mas a vida se vai e é preciso sambar. Fazer samba é viver e não morrer. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. A batucada surgiu, nenhum branco ficou. Te paie, caterete, caterete, cater, caterete paie, caterete, caterete, cater. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Embola a bola, embora sem rebolar. Passo nessa vida como passo na avenida. Entre nobres e caras de pau, sufocados no mesmo ideal, mas à mercê de um falso alento, eu me deito esperando, sorrindo, xingando o que jamais teceu-me consideração. Dança que marcou, eu não. Caterete paie. Depois de Vânia Abreu, vamos ouvir Martinho, de Luiz Henrique Rosa, Ponte Ercílio Luz, e Alvinho Guimarães, Resposta ao Zininho. Ponte Ercílio Luz, assim a olhos nus, com sol em lusco-fusco, é linda. Nordeste ou vento sul, nublado ou muito azul, nestada ou calmaria, ela que deixa ir e vir, que leve e traz pra nós, negros, brancos, carijós, a vida. Filha da coragem, do amor, com muito ardor, a solidariedade é tua imagem. Outros brincando nas baías, em Jurerê Mirim, índios piratas de repente, ponte maravilha sim. E hoje é cenário de nossa tradição, de força da missão, de glória. Nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. O ponte é cílio-luz, assim a olhos nus, com sol e luz confuso, é linda. Nordeste ou vento sul, nublado ou muito azul, nestada ou calmaria, é ela que deixa ele ver, que leva e traz pra nós, negros, brancos, carijóis, a vida. Filha da coragem, do amor, com muito ardor, a solidariedade é a tua imagem. Botos brincando nas baías, em Jurerê Mirim, índios piratas de repente, ponte maravilha sim. E hoje é cenário de nossa tradição, de força da missão, de glória. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Catarina, terra de gente bonita, Florianópolis, Ilha do Sol, da Luz, do Sol. Pedacinho de terra perdido no mar, eu já achei. Num litoral de belezas, o meu coração eu entreguei. Gosto da sétima corda, do som do cavaco, da voz da pastora, pandeiro surdão, na mão de um bamba que vira noite, mas não perde a linha. Por essas e outras frequento as rodas cheias de magia, esqueço o desterro e trago pro samba o tema que fala de ostra e tainha. Um pedacinho de terra perdido no mar, eu já achei. Num litoral de belezas, o meu coração eu entreguei. Gosto da sétima corda, do som do cavaco, da voz da pastora, pandeiro surdão, na mão de um bamba que vira noite, mas não perde a linha. Por essas e outras frequento as rodas cheias de magia, esqueço de esterro e trago pro samba o tema que fala de ostra e carrinha. Atravesso a ponte e mergulho num sonho, a canoa bordada navega repleta de flores, amores que me embriagam com tanto perfume. Se o vento sul soprou, anuncia um cardume. Garapuru vai florir na primavera, paisagens de todas as cores e todo matiz, e a gente alegre, bonita, faceira e sincera, por tudo que a todos encanta eu canto feliz. Um pedacinho de terra perdido no mar eu já achei. Num litoral de belezas o meu coração eu entreguei. Gosto da sétima corda, do som do cavaco, da voz da pastora, pandeiro surdão, na mão de um bamba que vira noite, mas não perde a linha. Por essas e outras frequento as rodas cheias de magia, esqueço o desterro e trago pro samba o tema que fala de ostra e tainha. Atravesso a ponte e mergulho num sonho, a canoa bordada navega repleta de flores, amores que me embriagam com tanto perfume. se o vento sul soprou, anuncia o carpume, Carapucu vai florir na primavera. Paisagens de todas as cores e todo matiz, e a gente alegre, bonita, faceira e sincera. Por tudo que a todos encanta, eu canto feliz. Por tudo que a todos encanta, eu canto feliz. Que delícia! Esse samba machichado de Alvinho Guimarães. Alvinho Carioca, resposta ao Zininho, Zininho autor de Rancho de Amor à Ilha, hino de Floripa. Primeiro quartinho, ouvimos Chico César com Geraldo Azevedo, Dia Branco, Tiganá Santana, Flor Destinada, Tulipa Ruiz, A Ordem das Árvores. Essa música é para avisar que todo último domingo do mês tem fitofonia aqui na Rádio Campeche, 19h. Dobradinha de Pedro Luiz, Rio Moderno, e parceria dele com o tremendão Erasmo Carlos, Tempo de Menino, Alô Tijuca, entre parênteses. Tijuca é zona norte do Rio de Janeiro, terra de Erasmo, de Aldir Blanc, também de Roberto e outras figuras que eles citam. Pedro Luiz é de Realengo. Aracide Almeida, Batucada Surgiu. Vânia Abreu, Em Bola Bola. Vânia Abreu, para quem não conhece, além de uma voz exuberante, uma baita escolha de repertório, é irmã de Daniela Mercury. Martinho da Vila, de Luiz Henrique Rosa, aqui da ilha, Ponte Ercílio Luz. E fechamos com Alvinho Guimarães, resposta ao Zininho, no fundo Ari Barroso interpretando Dorival Caymmi, Lá Vem a Baiana. Agora o Adnei vai dar o plá. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri. Siri de moqueca e moquecas de siri. E seguimos com Alexia Bom Tempo e Otto, Mal Acostumada. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Amor de verdade eu só senti. Meu bem. todas as loucuras desse nosso amor. Você me deu também. Seus males espanta, porque então você ainda me encanta. Se eu canto com passar e chorar. Na cantiga bonita, não vou acreditar. Vou parar de cantar, disfarçar e chorar. Acho graça, vou fazer o quê? Depois sai, nem disfarça, tem medo de mim. Sem juízo, tô vendo, tô querendo, você sabe, não me trata assim. Atrevido, pirraceta, tá querendo o quê? Se eu chegar, cê toma jeito, isso não vai ter fim. Que perigo, tô dentro. Pirraça no meu tamborim. Tô aqui, acho graça. Vou fazer o quê? Depois sai, nem disfarça. Tem medo de mim. Sem juízo, tô vendo. Tô querendo, você sabe, não me trata assim. Atrevido, pirracenta. Querendo o quê? Se eu chegar, cê toma jeito. Isso não vai ter fim. Que perigo, tô dentro. Chuva na Lapa Lago, Palago, Palago, Palago. Chuva na Lapa Lago, Palago, Palago, Palago. Chuva na Lapa Lago, Palago, Palago, Palago. Chuva na Lapa Lago, Palago, Palago, Palago. Vai passando e indo, vai molhando o que tava seco. O que parou tava com defeito. Bota a calça na canela e corre pra lá. E a água vai passando e indo, vai molhando o que tava seco. O que parou tava com defeito. Bota a calça na canela e corre. Olha o guarda-chuva pro cinto. Tá pensando que eu sou menino? Essa água dá pra navegar. Palago, palago, palago. vai dançando e indo. Vai tentando falar com o prefeito, que manda o assessor falar com o bombeiro, que falou que esse problema é com o dono do bar. E o menino vai dançando e indo. Vai tentando falar com o prefeito, que manda o assessor falar com o bombeiro, que falou que esse problema é com o dono do bar. Chuva na Lapa Lago, Palago, Palago, Palago. Chuva na Lapa Lago, Palago. E a calçada virou margem, e a avenida virou rio. Tá achando que é miragem, que de perto não vi. E a calçada virou margem, e a avenida virou rio. Tá achando que é miragem, um deserto que sumiu. Olha o guarda-chuva por cinco. Tá pensando que eu sou menino, essa água dá pra navegar. Todo mundo que tá no perrengue, vou contar na chuva. Apesar de tudo, vamos dançar. Versão de dança. A Mira Mezac, venha dançar, anime o coração, espante a solidão. É hora de alegrar. Venha dançar. Na sala ou no jardim, em grego ou mandarim, invente o seu lugar. Dance o caos, assuma a criação, e tudo vai entrar no modo emoção. Dance o caos, assuma a criação. Irmãos, viver é o nosso chão, queremos celebrar. Dance demais, dançando por dançar, imune a se cansar, a mente e o corpo são. Dance o sol, girando sem parar, aqueça o nosso amor, as sombras vão passar. Dance o sol, girando sem parar, aqueça o nosso amor, as sombras vão passar. Venha dançar, que doce ritual, um mundo dança igual, na mesma direção. Dançar pra se fortalecer e um gesto oferecer a quem não pode estar. Dance assim pra vida continuar e a gente se abraçar até não ter mais fim. Dance assim pra vida continuar e a gente se abraçar. Seconde, large et notre ronde, appuie-toi sur les ondes, tu fais partie du monde. Este programa é a favor da carta de pró e pela democracia. Programa é a favor da floresta. Saga da Amazônia, Socorro Lira. Fora Bolsonaro, genocida. Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Puxando as águas, papagaios, periquitos cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o jurupari, o irapuru, seu porvir. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe estilo gigante pra acabar com a capoeira. Só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Afora os que já morreram, como ave de arribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova. Gente enterrada no chão. Mataram um índio que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram um índio que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro roubou seu lugar. Essa mágoa dentro do seu coração. Com os olhos cheios de água, sumiu, levando essa mágoa dentro do seu coração. segundo quartinho do Muqueca de Siri de hoje. Alexia Bom Tempo com Otto, Mal Acostumada, Andréa Dias, Seu Retrato, Marina Sena, Tamborim, Pedro Quinu, Palagô. Virando a página, Amina Mesac, o Marco e Suzano, Dance, Socorro Lira, Saga da Amazônia. Essa música é dedicada à In Memória daquele imbecil do Ricardo Salles. No fundo estamos ouvindo o Panorama do Choro Paulistano Contemporâneo, Luizinho Sete Cordas e Maurício de Oliveira, Curioso. O terceiro quartinho vai abrir um encontro memorável. Esse Brandão com Cartola, Deixa Pra Lá. Aí vem Bia Krieger, João da Terra, tem muita coisa. E no final das contas, lá perto daquele proselitismo babaca da Voz do Brasil, que entra às 9, tem o lançamento de Fênix, Canção de Amanda Cattori, Joana Evangelista, Joana Castanheira e Dandara Manuela. Mil desculpas pelo Evangelista. Este é o que é Siri, que vai lá pela quinta, 19h. Direto do Pio Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche. Todo domingo, 11 da manhã, tem um repeteco do programa gravado. Quer trocar uma figurinha conosco? @ Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q. Viva Alessi! Eterno Cartola. Muqueca de Sirena, de Sirena. Seu amor falou que não vai mais voltar. Deixa pra lá, se você ficou em último lugar. Deixa pra lá, se tudo começou na hora de acabar. Deixa pra lá, se você não passou nesse vestibular. Deixa pra lá, deixa que esta vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se não tem viola pra lhe acompanhar, deixa pra lá. Se nesse ano a escola não vai desfilar, deixa pra lá. Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar, deixa pra lá. Se também fez um canto pra ninguém gostar, deixa pra lá. Essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. Deixa pra lá. Se você foi à festa e não pôde dançar, deixa pra lá. Se a sua companheira já não quer lhe dar, deixa pra lá. Aquele amor antigo que só faz. Deixa pra lá, deixa, não perturbe a sua fé. falar. Deixa pra lá, se contou pra plateia e ninguém quis ligar. Deixa pra lá, se você foi à feira e não pôde comprar. Deixa pra lá, porque o dinheiro é pouco pra poder gastar. Deixa pra lá, deixa que esta vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o franco amigo confusa, você deve resistir. Se não tem viola pra lhe acompanhar, deixa pra lá. Se vê se é na escola, não vai desfilar. Deixa pra lá. Se você pediu um tanto e ninguém quis ligar. Deixa pra lá. Se também fez um canto pra ninguém gostar. Deixa pra lá, deixa que essa fase é passageira. Você quer ser este, já não tem luar. Deixa pra lá. Se você foi à festa e não pôde dançar. Deixa pra lá. Se a sua companheira não fez o jantar. Deixa pra lá. O que foi pra banheira será no dia. Deixa pra lá, deixa, não perturbe a sua vida. Descompasso que na ausência dos teus braços dilacera o peito meu. Eu aceito o julgamento e apesar do desalento te prometo um samba sem ressentimento. Ai, eu aceito humildemente, mas imploro impaciente antes da gente se perder. Que deixando o seu abrigo, você venha ver comigo que aquela camélia não pode morrer. Aceito humildemente, mas imploro impaciente antes da gente se perder. Que deixando o seu abrigo, você venha ver comigo que aquela camélia não pode morrer. Quanta laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Quanto sangue derramado dentro do meu coração. Se essa lua fosse só minha, eu mandava lá brilhar distante pousar. Nessa lua longe, sozinha, tem um bosque temporão, onde um anjo de astronave escondeu a chave. Coração, quanta laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Abismava a rodovia Anchieta, casando com a sobrinha da rua Caiobi. A rua Voluntários da Pátria, obrigada pelo Parque Dom Pedro. Na marra foi pra guerra da rua Paraguai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A rua que argentino Bocaiúva, que clamava pra estação Marechal, que quase não proclama a Praça da República. A rua Peixoto Gomide, que matou a própria filha Sofia, que nunca se casou nem virou nome de rua. Ai, ai, ai, ai. Uma pergunta pro senhor, rua doutor, homem de merda, que é doutor de manicômio e também tem homem no meio. Nem fulano, nem beltrana, será que eu tô ficando doido ou não existe paulistano? Me responde onde elas estão, me responde onde que estão elas, pois as ruas, alamedas, praças, passarelas, avenidas, estações, pontes e vielas são sempre femininas, mas as meninas não estão no nome delas. Pra Marizinha a gente vai coladinha, e com esse dengue eu tô tranquila demais. Então menino, vamos devagarinho, que desse jeito nossa história vai. Esse encontro nosso, a sorte grande me faz rir de amor. Sorte grande me faz rir de amores que exigiam demais. Quando a gente junta, só chamego aqui, nunca tem pressa, isso é bom demais. E a gente até balança, mas não cai. Tua mão tá presa na minha cintura. E aqui o balanço é bom demais, o balanço é bom. Raquel Reis, Moqueca de Siri, Maresia. Antes foi Filarmônica da Fazarga. A gente até balança, mas não cai, bebê, que a mão tá presa na sua cintura. E às vezes o balanço é bom demais, o balanço é bom, o balanço é bom. E a gente até balança, mas não cai, tua mão tá presa na minha cintura. E agora a brasa, mais folclore. Alessandra Leão, Luzia Rainha do Baianá e Gil Medeiros, direto de Fernando Noronha, Cerca Viva. Que não te escuta, a cuca, a mão invisível eu nunca vi. Só saci, saci. E tem quem duvide até ignore. É mais que folclore. Pro agronegócio é bom curupira, traíra, traíra. A bancada do boi eu chamo a caipora. Devora, devora. Pra que não aconteça tudo de novo. O povo, pra eles chamam pra mim. Pode vir, pode vir. No meio do seio da mata, é guia. Punhal ou moeda de prata, pulseira de ouro não tem serventia. O vento acende uma vela, desarma a arma de fogo. Antiga que quebra a corrente, brotando a semente, cautela do jogo. Cacique tem poder, capoeira tradição. Caiçara vai colher, quilombola tem razão. O besouro é manganga, carcará é um gavião. Salve o boto e o boi, tata, vem folia de reis, carnaval São João. Thank you. todos, Bernardo e Helena, Nath, Benjamin, Mãe Rosa, todo mundo lá em Curitiba. Seu doutor, uma autobomba trouxe uma intimação que o senhor me deu. Mas seu doutor, uma autobomba trouxe uma intimação que o senhor me deu, alegando que o meu terreno era pequeno e cresceu. Alegando que o meu terreno era pequeno e cresceu. Mas seu doutor, escute aqui essa minha prerrogativa. Meu terreno só cresceu porque a cerca era viva e a cerca andou. E o terreno aumentou. E a cerca andou. E o terreno aumentou. Quem não gostou foi minha secretária, que namorava o menino do pão. Ela ficava na janela e ele ficava no portão. Hoje ele buzina e ela não ouve mais não. Terreno aumentou. E a cerca andou. O terreno aumentou. E a cerca andou. Trouxe uma intimação que o senhor me deu. Mas o doutor, uma autobomba trouxe uma intimação que o senhor me deu, alegando que o terreno era pequeno e cresceu. Alegando que o terreno era pequeno e cresceu. Mas seu doutor, escute aqui essa minha prerrogativa. O terreno só cresceu porque a cerca era viva e a cerca andou. O terreno brussolou. E a cerca andou. E o terreno sultanou. Quem não gostou foi minha secretária, que namorava o menino do pão. Ela ficava na janela e ele ficava no portão. Hoje ele buzina e ela não ouve mais não. Terreno aumentou. E a cerca andou. O terreno aumentou. E a cerca andou. E o terreno aumentou. E a cerca brussolou. E o terreno andou. E a cerca sultanou. Aí, Zé Maria, e brussou. Essa cerca tem que parar, meu irmão. Essa história de cerca não tem fim. Mandamos saber em Oxford, Estados Unidos, porque é que essa cerca anda misteriosamente. E vimos que ela só desce à noite. É um fenômeno noturno e também gravitacional. Quanto mais baixo o terreno, mais a cerca vai descendo e vai escorregando e vai aumentando. E você que tá dançando aí esse choque do barro do cachorro, pergunta aí pra Ney, pra Vanessa, como é essa história aí. Ô Ney, conta pros caras aí, cara, conta pro pessoal. Eles entenderam o que é essa coisa da cerca. Tchau, galera, fui nessa. Ei, Ney, explica essa história da cerca. Terceiro quartinho veio com Messi Brandão e Cartola, Deixa Pra Lá, Bia Krieger, Laranja, Joana Terra, Clara, Filarmônica da Pazárgada, Tom Zé, Nome de Rua, Raquel Reis, Maresia, Brasa, mais que folclore. Alessandra Leão, Luzia, Rainha do Baianá, Gil Medeiros, Cerca Viva e no fundo Cabroeira, Cangaço. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, 7 da noite, ao vivo do Pia Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, transmitido por ondas hertzianas em 98.3 FM Megahertz, e também pela rede proprietária, a qual chamamos de internet, pelo site radiocampeche.com.br. Nessa mesma rede e lá na internet pública fica arquivado no archive.org, archive.org, ad eterno. Depois de Cabroeira, música latina. Arroba Muqueca Siri nas redes. Mais beijo na boca e menos arminha. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. No meu cangaço tem corda de laço, tem seda e fumo pra afinar o bumbo. Tem até arte de cor e retalho pra enfeitar os cabra nesse meio de mundo. No meu cangaço tem corda de laço, tem seda e fumo pra afinar o bumbo. Tem até arte de cor e retalho pra enfeitar os cabra nesse meio de mundo. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. Mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. No meu cangaço de cabra macho tem faca e facão pra fazer refrão. Tem lamparina pra iluminar a noite no mato que falta luar do sertão. No meu cangaço de cabra macho tem faca e facão pra fazer refrão. Tem lamparina pra iluminar a noite no mato que falta luar do sertão. A cabroeira mandou chamar os cabra da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar os cabras da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar os cabras da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar os cabras da peste pra se juntar. A cabroeira mandou chamar. Natalia Lafourcade. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Pro céu no sul da ilha, a lua redonda sorrindo pra nós. Eu sou Ibercaba, Bruno Hermosa. Esta luna é es pura belleza, de uma impossível perfeição. Carga uma luz milenaria que não se aguanta. La divina sabe la receta para un amor bien animal e invita a beber a los hombres cuando está llena. Esta luna es una loca alegre y me sonríe solo a mí. Siento una extraña cosquilla en el medio del pecho y mi alma se muere de ganas de este cuerpito abandonar en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y yo solito acá. Una loca alegre y se arregla para salir. Se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a buscar. Sí, me vino a buscar, yo soy tu acá. Mira, mira. que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí, y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque la ciudad, si lo pensas bien, no nos ata nada. Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta, a tragar asfalto como cerveza. Dibujan los pajaritos en el alambrado. Nos tenemos que ir, poner la proga en la polvorosa, o como se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa. Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan, y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado, para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Cucusa Castielo. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta, a tragar asfalto como cerveza, y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado, que dibujan los pajaritos. E agora Marina de la Riba. En el alambrado. E como o Moqueca de Siri faturou a PCA, o prêmio do Crítico de Arte de São Paulo 2007. Pedido. Comunitaria Campeche, 98.3. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío. Me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Soñando contigo, queriendo que se funda nuestro idilio. A veces me voy a un rincón y me encuentro en el vacío, sufriendo con todo de amor mío, te llama mi corazón. Meu neto Benjamin, pra que sempre seja dono do seu nariz, dos seus passos, das suas ideias. que al final no estaba tan sola como me hicieron creer. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome. No me van a parar y de frente le contestaré. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mi tango te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mi tango te cuenta cómo es la cosa. Traba no cuenta, no pido permiso, me monto, no lloro y me neo hasta el piso. Si cae en el baile un paqui atrevido y empieza a bardear, somos perras malvadas, mostramos los dientes, no hay nada que hablar. Los insultos vienen y van, la mirada enjuiciándome, no me van a parar y de frente les contestaré. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mi tango te cuenta cómo es la cosa. Orgullosa, marica escandalosa, no te metas conmigo, yo soy la peligrosa. Orgullosa, marica escandalosa, el sonido de mis tacos te cuentan cómo es. Cada vida equivocado yo, ven a por mi morena, que yo sin ti me hundo en un día tan profundo, en un día sin respiro, lo digo y me confundo. Equivocado amor, equivocada tía. Última parte. Equivocado amor. Como que é que é? Disse e rolou. Equivocado dolor. Equivocado amor. Todo llegará. Natália Lafourcade. Todo llegará. Soledad y el mar. Todo llegará. Todo llegará. Bersuí. Bergarabá. Luna Hermosa. Mariana Mazu, Massu, com Cucuça Castelho, Nós Temos Que Ir, Marina de la Riva, Idílio, Bomba Estéreo, Soy Yo, Tudor Marica, com a Jelen Becker, La Peligrosa, Orgulhosa. E no fundo estamos ouvindo o Manu Chao com Charlotte 58. Todo llegará. Vou encerrar o Muqueca de hoje com um lançamento. Agora, 9 da noite, enquanto aqui na Rádio Comunitária Campestre começa o proselitismo babaca da Voz do Brasil, será lançado nas plataformas digitais essa música. Chegou pela Camila, querida, e vamos tocar em primeira mão. Amanda Cadore, Joana Castanheira de Dandara Manuela encerram o Moqueca de Siri de hoje. Valeu, galera, até a próxima. Domingo tem o Repeteco, quinta-feira, 7 da noite, tô aqui de volta ao vivo. Quer trocar uma figurinha conosco pelas redes sociais? Arroba Moqueca Siri, Moqueca com U e Q U. Eu sou Conrad, mas pode chamar de Siri e Moqueca. Só chamar. Viva Manu Chao. Parabéns, Caetano. E todos pela carta, pela democracia. Beijo, Bernardo. Beijo, Bibi. Live on direct. Live on direct. Saudações, rubro-negras. Cheguei a falar que nunca amei, pronta pra jogar a toalha. Minha teimosia é falha, de tudo que queimei no campo, quero reverdecer. Pra me costurar recorte, se eu não errar é sorte. Conto até 10, respiro, repito quanto for. Só posso ser fênix um dia, se eu aprender a perdoar. Arde, incendeia, ateia fogo e queima, te dou Xangô minha vida inteira. Das cinzas volto perfeito. Boteca de Sirena.